Beradeiro quis falar com sotaque de tambor. Beradeiro quis falar com sotaque de tambor. Beradeiro quis falar com sotaque de tambor. Bate com. Bate com dum. Bate com dum, dendem. Bate com dum, dendem. Bate. Bate com. Bate. Bate com dum. Tum dum dum dum papapá. Tum dum dum ô, tum dum dum. Zirigui dum dê. Zirigui dum dendê. Bate. Bate com. Bate. Bate com dum. Isque dum dem. Isque dum dendem. Bote um bote. Bote um bote.